amor, yeah, yeah. O jardim do amor, yeah, yeah, do nosso amor, oh, oh, yeah, do nosso amor. Aqui o Águia da Saudade está no ar. Novo Mega Pop com DJ Rodrigo Saudade. Não te encontro aqui nas noites, não consigo nem dormir. Viva sofrer. Todos os livros que eu li não dão respostas pra essa dor. Venha me salve, por favor. No passo da loucura estou, meu mundo. Santana. Não te encontro aqui nas noites, não consigo nem dormir. Viva sofrer. Todos os livros que eu li não dão respostas pra essa dor. Venha me salve, por favor. Passo da loucura estou, meu mundo. Mas eu não vou deixar.

já acabou. O que pensavam de você vai dizer? Se quer contar um pra você, se vai dizer que hoje eu é quem dita as regras, que você obedece. Virou mais um que hoje se dedica a mim, que se dedica só a mim. Como se eu fosse um mágico, eu te transformei num alguém comum, frágil e submisso, que hoje sofre e chora por mim. Eu só precisei, precisei de algumas noites de amor pra te ensinar, te ensinar. Segredos, mentiras.